cheia, cara. Fala alguma coisa aí, cara. Cheia de quê? Cheia de chocolate. Quero aplauso. Só um pouquinho mais, ó. Pobre do ouvinte que tem que ficar ouvindo essa trilha, velho. Cadê o Potter? Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 6 da tarde. Chegamos com telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala, Marcos! Beleza! Marcos que postou em seu Twitter agora há pouco que se sente cada vez mais gaúcho em função de sua convivência comigo. Eu agradeço. Das suas palavras às minhas, bro. Eu agradeço, Pianjas, mas não é essa a minha intenção de influência para contigo. Isso, mas ah? eu não vou apagar o tweet porque é tudo verdade. Muito bom, Marcos Pianjas, foi trollado. Ganhou quantos seguidores? 88 seguidores. 88 pessoas saíram do meu Twitter e foram pro teu. Nossa. Fala aí, Pedro Esmanioto. Pedro Esmanioto trouxe uma galera com ele, trouxe o Zacarias. Ai, trouxe o Antônio Musgurbê, trouxe o Joel, trouxe a Betânia. E trouxe o Alcemar também. Muito bom. E aí, Amaral? Eu tô bem. Que beleza. Estamos pela chegada do Potter, é isso? Cadê o Potter? Estamos pela chegada do Potter. Porque a Miss Brasil perdeu. O Miss Universo ficou só no terceiro lugar. Brasil, mas ela subiu no pódio. Ele tá torcendo como nacionalista, amigo, né? Ela subiu ao pódio, a terceiro lugar. Já percebemos o tom da voz da estrela móvel do programa de hoje. É o homem da zero hora. É o homem dos chopps cremosos. É o homem das boas amizades. David Coimbra. David Coimbra. Miss Brasil. Cinza é vingador deste programa. Mister. Tudo bem, Davi? Miss Brasil. Tudo certo. Ah, chegou o Potter. Vou falar em Mr. Brasil, aí está ele. Harry Potter atrasado e com 50 pila a menos no bolso. Adoro. Retomamos. Entregando pra Rede Brasil Sul. Retomamos aqui a... Tava me entregando pra Rede Brasil Sul. É uma laje, né, cara? Tem que respeitar a laje deste cidadão. Tá bem. Vamos nós até as 19 horas aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Já informamos a nossa audiência ontem, Davi, tu estava aqui conosco. Sim, estava. Que nós somos novamente um programa dedicado à família brasileira. Somos todos. Onde todos os pais podem ouvir com os filhos o seu programa preferido e que não serão surpreendidos por nenhuma expressão de baixo calão ou situação de constrangimento. Cocô! Cocô, todo mundo sabe o que é. Cientistas anunciam descoberta de planeta com possibilidade de abrigar vida. Pra lá que eu vou. Batizado como HD85512B. Não dá pra dar outro nome. Quem nasce em HD85512D, o quê? Parece o site do Almira. Que coisa ridícula, cara. HD o quê? HD85512B. 85512B. É mais que 1.200 linhas, 1.180. Tem alta definição. É o novo planeta do sucesso lá? Qual que? É fora, Almira. Fora do sucesso lá? Ele quer saber se é dentro. Não, o planeta estaria localizado a 36 milhões de anos-luz da Terra. O planeta está situado numa zona habitável, digamos assim. A constatação é baseada no fato de ele estar em torno de uma estrela semelhante ao Sol. E tá longe isso, né? Peraí. Habitável é um termo relativo. Uhum. O cientista que falou isso provavelmente não concorda comigo. Uma ameba não. Já é. Pra mim, habitável tem que ter ar-condicionado, McDonald's e um frigobar ao alcance de, sei lá, menos de 10 passos. Uhum. McDonald's, né? Legal, é. Ar-condicionado é importante mesmo. Não, acho que habitável se tem qualquer também. Coisa. Tem uma célula viva, é habitável, né? Por uma célula viva. É, qualquer coisa lá, uma ameba. Ah, mas aí não, isso pra mim não é que habitável. Quem tá te rindo, tio? Tá rindo. Quem tá te rindo? Ele gosta, ele gosta. Um cara feliz. Deve estar debochando do carro do Pedro. Não, é porque o Pianjas tweetou que você está se sentindo gaúcho, é isso? É, tá se sentindo cada vez mais gaúcho. Continua no meu Twitter. Não tô, cara, não tô. Me deu vontade de rir, tá até fora daqui. Então tá. Não, tá lindo. O número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos aumentou para 15% da população. Olha isso, cara, chegando ao recorde de 46 milhões de pessoas. é o maior contingente de pessoas abaixo da linha da pobreza dos últimos 52 anos. Vai. Atualmente, um em cada seis americanos é pobre. É pobre, mas fala inglês, cara. É, tem isso. Os Estados Unidos passam por um dos seus piores momentos econômicos. Caiu o império, né? Ah. A China vem aí. O Ministério da Educação estuda aumentar as horas de permanência de crianças brasileiras na escola. Muito bom. O ministro Fernando Haddad afirmou que os estudantes devem passar mais tempo na escola. O ministério estuda duas possibilidades: aumentar de 200 para 220 dias os dias letivos. Não. Anuais, ou aumentar o número de horas por dia no colégio. Esse aí. Se sempre tinha um base desse dia, eu acho que é esse aí. Entrar no colégio às 7h30 e sair às 5 da tarde. E lá, durante o dia, desenvolver todo tipo de atividade possível e imaginável. Habilidades esportivas, artísticas. Muito bonito. É isso aí. Pra quem tem condição pra pagar, né? Não, acho não, que isso não, é a escola pública. A escola pública não oferece isso. Não, mas alguém tem que oferecer, né? O Brizola quis fazer isso. O Brizola quis fazer isso. Era o último grande político brasileiro preocupado com a educação, Leonel Brizola. Isso aí, Maurício. Aos poucos, as rodovias aqui de Santa Catarina que tiveram problemas ocasionados pelas chuvas vão sendo reparadas. Ainda assim, 4 rodovias possuem trechos interditados. Os motoristas precisam ter cuidado redobrado na BR-282, em Rancho Queimado, onde a pista apresenta desnível. Em Corupá, a BR-280 está bloqueada nos quilômetros 93 e 94 devido à queda de barreira na pista. Pelo mesmo motivo, estão interditadas a SC-456 em Anita Garibaldi e a SC-422 em Taió. Na SC-302 em Aurora, também houve deslizamento de terra, por isso a rodovia está em meia pista. Muito cuidado aí, galera, por favor. Oferta uma última informação. Pois não, Amaral. Chegou. Caiu o diretor-geral da Carris, a empresa de ônibus de Porto Alegre. Irregularidades na companhia. Pra quem não sabe da história, a Carris adesivou alguns ônibus de Porto Alegre com motivos alusivos à Copa do Mundo. Uhum. E só que essa adesivagem foi feita sem... não apresentou as notas, entendeu? Não apresentou as notas. Ele não mostrou as notas. E aí deu problema e ele caiu. É aquilo que o Potter falou ontem, né? A primeira grande atitude da Copa do Mundo... em Porto Alegre, já sob suspeita. A primeira coisa a ser mostrada à Copa do Mundo foi a adesivagem de um ônibus em Porto Alegre. E essa primeira coisa já teve gente caindo. Teve dinheiro público mal empregado. Imagina o que vem por aí. Voltar ao negócio daqui, a gente tá falando de educação, das escolas e tal. Tu sabe que o Brizola, em 1958, quando ele era governador, ele fez 6.352 escolas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda é o estado mais alfabetizado do Brasil por causa daquela época ainda. Veja você. Aquelas brisoletas que chamavam, as escolinhas pequenas, né? No interior e tal. E depois que ele foi governador do Rio, ele criou o CIEPS, que até hoje são símbolo do Rio de Janeiro, né? Aquelas construções... Eu jogava bola no CIEP, né? Ovais, né? Tá bem, cara. 6h09 eram os destaques comentados do Clique RBS. Vamos dar uma girada aqui pelo meu lado. Quem é que tá aqui? Quem é maior? Ô, Zacarias. Quem é maior? Quem é que é maior aonde? Do quê? O sol ou a lua? Tempo. O sol, não é óbvio. Não é. Não é a lua, que ela já pode sair de noite. Qual é a época mais difícil pra comprar uma passagem pra lua? É só de lua hoje, ó. Tempo. Época mais difícil. É de dia. Tá cheia. Eu achei que tá cheia. A lua tá cheia. Boa. Qual é a moeda que é campeã brasileira de futebol? Tempo. A moeda que é campeã brasileira. Cruzeiro. Tá lá. Cruzeiro, olha. E qual é o sembro... O samba do terrorista. Tempo. Você abusou. O samba Bin Laden. O samba Bin Laden. Meu Deus. Essa foi pra matar. Pra matar. E qual a parte do corpo que mais coça? A mão, não, o dedo? A mão. A unha. A unha. Boa, Zaca. Obrigado, Zaca. Volta daqui a pouco aí com mais charadinhas. E aí, Potter? Uma piadinha, vai. Piada do Potter. Apoio! Apoio! Escola de Artesanato em Cerâmica, professor Rolando Pires de Barros. Pizza Hut, boa noite. Boa trilha, amigo. Boa trilha já. Vai. Pizza Hut, boa noite. Boa noite, queria pedir uma pizza. É, pode me dar o seu NIDN? Ah, eu tenho o meu número de identificação nacional, é 61021993-8456. Obrigado, senhor Lacerda. Seu endereço é Avenida Paz de Barros, 1988, apartamento 5B, uhum. E o número do seu telefone é 54942366, certo? Isso, certo. O telefone do seu escritório é 5745-2302, seu celular é 9266-2566. Caramba, como é que você conseguiu essas informações tudo? Nós estamos ligados em rede ao grande sistema central. Ah, tá. Eu queria encomendar duas pizzas, uma de quatro queijos e uma de calabresa. Talvez não seja uma boa ideia. Por quê? Consta na sua ficha médica que o senhor sofre de hipertensão e tem a taxa de colesterol muito alta. Além disso, seu seguro de vida proíbe categoricamente escolhas perigosas para sua saúde. Mas peraí, o que que tu me sugere, então? Por que o senhor não experimenta nossa pizza super light com tofu e rabanetes? O senhor vai adorar. Como é que você sabe o que, que eu vou gostar, pô? O senhor Lacerda consultou o site Receitas com Soja da Biblioteca Municipal, dia 15 de janeiro, às 4h27, onde permaneceu conectado à rede durante 39 minutos. Tá aí a minha sugestão. Tá, então me manda duas pizzas tamanho família. É a escolha certa para o senhor, sua esposa e seus quatro filhos, pode ter certeza. Quanto é que vai sair? R$79,99. Você quer o número do meu cartão? Lamento, mas o senhor vai ter que pagar em dinheiro. O limite do seu cartão de crédito já foi ultrapassado. Oh! Ah, eu acho que eu posso sacar dinheiro antes da pizza chegar. Duvido que consiga, o senhor está com saldo negativo no banco. Você me manda a pizza e aí eu arranjo o dinheiro. Não te esquece aí de duas coca, 2 litros... que estão na promoção, acho, de vocês. Senhor, hein? O regulamento da nossa promoção, conforme criado no artigo 39 de 95 de 59 23, programa 12, nos proíbe de vender bebidas com açúcar a pessoas diabéticas. Eu vou me atirar pela janela, então! Grande coisa, que diz que o senhor mora num apartamento térreo. Não. Que isso, só que me faltava. Seu futuro. Não vou querer, já tá obrigado. Assim, já tá. Cara, assim. Hoje, a gente, isso é barbado hoje aqui, só com a lista de beijos do Mr. P, a gente adivinhou como é que foi a vida do Mr. P. É verdade, sabe que esses dias liguei pra uma pizzaria. Só pela cara do Pedro, a gente já vê que ele não fez nada ontem à noite. Eu liguei pra pizzaria e na pizzaria a moça me perguntou: o seu pedido é o mesmo anterior, senhor? E eu, mas qual é o meu pedido anterior? Daí ela me descreveu a pizza lá. Os caras têm um histórico de pedidos. Isso é bom, cara. Isso é legal. Mas era o primeiro casamento ainda. Não, era agora. Agora pesava agora. Ainda 200 quilos. Cara, eu acho que ajuda, cara. Eu que sempre peço a mesma pizza, pra mim é legal, cara. Mas eu também, Maurício. Eu sempre peço o mesmo sabor. Eu acho legal, cara. Tem um amigo meu que tinha o número do teletáxi no telefone. Ele ligava, né, o teletáxi. E ele sempre chamava o teletáxi pra as meninas que iam pra casa dele ir embora. Uhum. Né, de madrugada. Um amigo teu? Não, é sério, um amigo meu. Tá bom. E aí... Não, é sim, sério. Até porque tu dava um vale transporte, mas enfim, aí continua. Eu levava em casa, né? De moto. Aí o cara ligava, né? Isso é verdade. Eu vi uma vez o... Vale transporte, né? O Potter... Não, levando uma menininha. Levando de casa. Fazendo frio. Era aquela que a moto empinava sozinha? Uns 12 anos a menina tinha levando... E aí... Desculpa, continua, Potter. Aí o cara ligava e a mulher... Nem lembro mais qual era a história. E a mulher atendia, né? Falava assim, é um táxi aqui, tá no lugar aqui. E aí a mulher assim, sim, tô mandando, é pra Júlia? Que isso? E aí o cara assim, não, é pra Samanta. Beleza. Aí um dia o cara tava apressado e ligou e botou no alto. Ah, todo mundo ouvir. E aí a outra menina ouvindo, né? É pra Samanta. Aí Samanta? O cara ligou e disse, é pra Samanta. E a guria olhou pra ele assim. Ele assim, não, é pra Cláudia. Samanta é irmã, né? É minha irmã. É, assim, minha irmã é interior. É amadorismo dele se ele fica nervoso. Ou seja, o táxi sabia até as mulheres que o cara pegava. É, isso aí. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. É o grande irmão, está de olho. As pessoas falam que jornalistas são formadores de opinião. Quem são formadores de opinião de verdade são os taxistas. Esses caras que formam opinião, eles elegem e derrubam governos, os taxistas. É, por isso tem que fazer amizade com eles. E também carregam pessoas. Vai daí então, pô, Pianja. Marcos. Ó, eu falo a frase da. Eu falo a frase. Segurei aí. Tá? Mulher e homem. Tá. Frase do casamento. Vocês tá. Me dizem qual é o nome do filme. Boa. Amor, tá na hora de fazer compras. Me dá o seu cartão de crédito. Tempo. Despedido em Las Vegas. Do que as mulheres gostam. Amor, eu já te falei que eu parei de tomar o anticoncepcional. Jurassic Park. Por quê? Jurassic Park. O Exterminador do Futuro. Pânico. Amor, eu te traí porque você não me dava mais atenção. É, o Gladiador. piranha 3D. Ai, ai, ai. Hoje não vou arrumar a casa e nem lavar a roupa. Esqueceram de mim. Violação de conduta. Amor, preciso que você me leve no salão de beleza. Vamos logo que eu tô com TPM. Ah, Lagoa Azul, Lagoa Azul. Não, 9 meses, semanas de amor. Não, é... Carga explosiva. Amor, nem vem que não tem, que hoje eu tô naqueles dias. Ah, é poderoso chefão. Não, não, é, não sei quem é vermelho. Como perder um homem em 10 dias. The Green Mile. Muito bom. A espera de um milagre, né? É um bom. É Forrest Gump. E aí, Davi? As aparências enganam. Também. É o título desse e-mail aqui. Ah, pensei que era um filme. Podia ser não. um filme. Mas podia é, ser, tem o né? um nome. Tem, acho que tem, né? As aparências claro. Não tem, deve ter, né? Vai ter daqui a uma semana. Não, tem, já tem, cara. As aparências enganam. Claro que deve tem, ter. Bota no Google. É, no, nos Estados Unidos é Flowers, e aqui as aparências enganam. É sempre um troço. É sempre, não, nada a ver, né? Cara? Esse cara tá reclamando que nunca teve os e-mails dele lidos, e agora nós vamos ver se... Vale a pena. É, vale a justiça. Já começa a se lamentar. Não, vamos ver se teria valido a pena lê-los. Porque tudo indica que o Rafael Melos aqui... Melos? Rafael Melos. Tudo indica que a história dele é uma história chinfrim, que não deveria ser lida pra uma audiência de 2 milhões de pessoas. No entanto, eu vou dar essa chance pra ti, Rafael Melos. Ele tá relatando que ele viu acontecer semana passada no estacionamento do supermercado em Capão da Canoa. Já começou mal o e-mail dele. Por quê? Supermercado. História do estacionamento em supermercado, que é pior ainda. Pode ter boas histórias. Ainda se fosse lá na gôndola dos importados, né? Não, sim. Estacionamento do supermercado. No vinho, né? Na área dos vinhos. É, né? Um troço mais fino, né? Estava eu no estacionamento do supermercado, ao lado do meu carro, quando... Ao meu lado, chega um outro carro. Então noto que o motorista desce e dá a volta no carro e abre a porta para uma mulher que estava no banco do carona. Então pensei, puxa, existem homens que abrem as portas para as mulheres. Sim, dos carros que têm a porta estragada por dentro. Desculpa. Boa. Então, o cara só abre porta pra mulher nos primeiros meses ali, depois. Não, não é verdade. Ou se a mulher tem algum problema. Ou se o carro é novo. Então, olha só. Então, ela saiu do carro. A mulher. Então, antes que eu terminasse o meu pensamento, ela desceu do carro e exclamou: tu dá um jeito de arrumar de uma vez essa merda dessa porta! Que eu não aguento mais ficar esperando tu abrir a porta! Pra tu ver como mulher não gosta, só cara. Quem já passou por isso sabe, velho. Cara, é uma pena não gostar de homem. Porque homem é muito mais legal que mulher. O Rafael Melos, ele é mergulhador de busca e resgate. Boa, já fiz Rafael. Matéria. Legal, esses hein? Louco, cara. Fiz matéria. São do corpo o de bombeiros. O treinamento deles, né? Cara, é algo é inacreditável. Esses caras são muito carentes, o né? Homem Porque... Ram. Qualquer matéria que o Potter faz, eles dão umas fotos do Potter, dão umas medalhas, obrigado por ter vindo. Não, cara, é que isso é uma maneira de divulgar o trabalho dos caras que muito pouco aparece. Tem que mostrar pra sociedade, pras pessoas, o que que esses caras fazem, quem são, que cara tem esses caras, entendeu? Outra pergunta que eu tenho. E os caras gostam de mim, depois de me conhecer, os caras passam a gostar de mim. Cara. Qual é o problema de vocês, mulher, abrir as portas? Tem algum problema? Não, mas é que nesse caso tava estragado. Tava estragado, mas as mulheres, eu gosto de homem que abre as portas pra mim. É mesmo. Tu vê que essa aí, ela... Tem algum problema? As mulheres não têm braço, parece umas éguas que não tem dedo. A égua tem dedo. Ah, não consigo, quem abre a porta? Tu vê que essa aí se irritou. Ela tava irritada porque ela queria sair de uma vez o carro. Mas mulher é irritada. Mulher é irritada, é verdade. Quando não abre, reclama que não abriu. Quando abre, reclama que tá estragado. É difícil agradar, na verdade. Tinha que largar a pé, largar numa parada de ônibus ela depois dessa. Não, mas vamos lá. Essa é a eterna busca, né? Então, a gente tem que tentar sempre entendê-las e elas baixar nunca vão nos entender. Tu entende a minha frase, então, né? Uma pena a gente não gostar de homem. Eu entendo. Né? Eu entendo bem. Não ficaria com o Maurício. Cara, o programa virou. Já tentou, né? Já o Davi. Bom, o Davi é casado. Maurício, eu não jamais Maurício ficaria perfeito, com um homem Maurício, casado. Maurício tem barriga pétrea. Maurício mora sozinho em Porto Alegre, barbada. E Maurício tem barriga pétrea? Não, não tem, não. Tem uma coisinha que é fofinha que eu gosto. Homem que é homem tem que ter uma barriguinha. Tem que ter barriguinha. Deixa eu mandar um abraço então pra um ouvinte nosso. É o Léo Sabala Júnior. Boa, querido Léo Sabala. Que é repórter da Rádio Gaúcha, né? Sim. E ele que estourou com tudo aí na Carriche. Pô, que coisa, hein? Eu admiro esses caras, né, cara? Cara que vão lá... Isso aí é jornalismo, cara. Isso aí é jornalismo. Jornalismo. Giovanni Grisotti style. Sabe qual é o mais triste? Assim. O mais triste é que o Giovanni Grisotti, o Léo Sabala Júnior, o Caco Barcelos, Fábio. Eles vão lá e fazem as matérias, e aí é demitido ali o diretorzinho, o executivinho, o cara que cuidava, e continuam roubando, rapaz. Continuam roubando... Em todas as empresas de fotografia, os vereadores lá de tal cidade que viajaram. Que empresas empresa de fotografia, cara? Fotografia de carro, porra. Ah, tu disse. Adesivagem. Radar. Fez fotografia, ah, não. Tá, empresa privada. Aí, adesivagem, então, os caras lá na fronteira. Cara, que do Paraguai. Falcatrua na adesivagem é muito a falcatrua, né? É, tem falcatrua. Os caras lá do Natal de Gramado, entendeu? É, continuam roubando e vão continuar, não adianta. O jornalismo investigativo é legal pra alertar, cara, mas ele não muda nada. Tu sabe que uma época ali, Criciúma, muitos anos atrás, né, tinha a Associação Criciúmense de Imprensa, a ACRI. ACRI. E aí havia grupos, né, de jornalistas contra e a favor, a oposição à presidência da ACRI, que era exercida pelo Capim, que era um jornalista lá. O Capim, só pra vocês terem ideia, era um repórter da TV que uma vez teve... Teve uma enchente lá no Rio Maina, tá? E ele chegou lá pra fazer a passagem, né? Na TV, e a água tava muito baixa. Ele não teve dúvida, se ajoelhou. A água está batendo pela cintura. E aí o Capim. E aí... Vai ter jornalista. Esse é falcatrua. Esse cara. É jornalista. Vai ter esse jornalista. É jornalista. O cara tem que fazer a notícia. Claro. Tem que fazer a notícia. Jornalista tem que fazer a notícia. Se ajoelhou no córrego. A água está pela. Não. Sim, na poça, né? Na poça da água. E aí o Capim. Aí tinha uma oposição ao Capim, né? E era o Jango de Corte. Que tinha uma coluna chamada Malha Fina no jornal local, lá no Jornal da Manhã. E aí o Jango de Corte descobriu que na compra de um terno de camisetas pro time da CRI havia era uma grana a mais, assim, tipo assim, o terno de camiseta custava R$200 e saiu por 210, tá? Todos os dias ele botava uma notinha: devolve o nosso dinheiro, Capim. Quero o meu dinheiro, Capim. Capim, devolve, Capim. Todos os dias, o Capim não aguentou. No jornal ele fazia isso? No jornal, cara. Não aguentou. Que coisa. Por causa de 10 pilas. O que aconteceu com o Capim? O Capim caiu? Renunciou. Capim. Sim, mas o Capim era um corrupto, né? Não. 10 mil pra CRI é mais ou menos 10 milhões pra qualquer ministério. Mas não é. Saiu 10 reais. Era uma R$10. Bom, cara, eu queria anunciar aqui um produto revolucionário e não é da Marketing Mania, das minhas empresas. Não, é uma outra história aqui. Hoje tem a máquina do Máquina tempo. Do tempo, né? Máquina do tempo. Que vai pro futuro em tempo real. Exatamente. Sensacional. E agora só vai ao futuro e em tempo real. Ou seja, agora nós poderíamos estar dentro da máquina do tempo, indo lentamente em direção ao futuro. Mas nós estamos. Tem que entrar dentro dela pra funcionar. Mas o produto é o seguinte, é uma aliança que dá choque em pessoas infiéis. Este produto está causando polêmica. As alianças que dão choque elétrico quando uma pessoa casada, namorando, ficando, enfim, qualquer relação que envolva a aliança é chifrada, acabaram de chegar ao mercado causando polêmica. Por um lado, é uma garantia de que o parceiro ou parceira evitará ser infiel para não sofrer a pena do choque no dedo. Tá, mas por outro que dá choque. Tem choque que vale a pena, né? Por outro lado, muitos casais estão preferindo comprar as alianças normais, as que não dão choque. Aí uma moça. A briga já tá aí, a mulher. O cara assim, vamos comprar umas alianças normais? A mulher, não, eu quero que dê choque. Que dê choque. Não, mas não vai, é mais caro. Ah, que não quer dizer que tu já tá sabendo que tu vai me trair, que tu não quer tomar choque, blá, blá, blá, blá, blá. Mas como é que a aliança detecta a traição? Pra mim o problema é o contrário. Esse é um detalhe, já vou te dizer. Eu sei como. Tá, como? O cara tira, toma um choque. Não, acho que não. Eu tenho aqui a resposta para a pergunta. Ela vai, tá. Mas antes eu quero trazer recebendo a pulsação do sangue. Coração dispara. Quanto mais emocionado o cara fica. O cara vai no Beira-Rio, então eu acho que começa a levar choque no Beira-Rio. Com a zaga do Inter. É aqui, ó. As alianças possuem sensores que ligam uma com a outra em um raio de 1 metro. Ah. Se uma mulher se amassa e se beija com outro homem que não seja o esposo, a aliança não irá detectar o sensor da outra aliança do esposo. Ah. Porque ele não estará no ambiente. E aí irá disparar o choque. Mas 1 metro é muito pouco, cara. Tu fica 1 metro de uma pessoa. Cara, vai num show, cara. Num show. É, planeta Atlântico. Na fila do banco, tu tá menos de 1 metro de uma pessoa. Desclassificado, homem. Não valeu. Ah, não valeu. Tem que ser 10, 15 centímetros. Não, mesmo assim, 1 centímetro. Hoje eu fiquei mais. Tá até no ônibus. 1 centímetro, justo. Hoje eu fiquei até no ônibus aqui, de uma estagiária. O cara fica assim, né? Qual estagiário? Ou o cara pega e arranca o braço do cara. Arranca o braço e deixa o braço em casa e sai. Arranca. Aí a moça Alessandra, de 22 anos, namorando há mais de 1 ano, disse que pediu ao futuro esposo, Rafael, um par de alianças normais. A Alessandra. Não quero esta aliança que dá choque, porque o que vale é a confiança que um deve ter no outro. A Alessandra tem segundas intenções. Terceiras. Coitado do Rafael, hein, cara. Rafael asterisco, né? Mandou aqui o Rafael Machado pra gente. Rafael Machado, NF. Como é que é possível isso, Samar? Que o material tem que ser... Eu acho que é o material de metal galvanizado. Metal galvanizado. É, galvanização total. Dá muito choque a galvanização. É a variação do clima, da temperatura, ele dá choque. Certo. Ele dá choque. É de metal galvanizado. É, só botar o fio de cobre 12, ele com 7 polegadas e numa pilha. 7 polegadas? Tem que botar uma pilha numa aliança. Uma pilha? O cara acha que é uma pilha. Eu adoro pilhas animal. Olha pra mim 7 vezes isso. Qual a pilha? Qual é a pilha? É pilha 12. A 12? Pilha 12, igual a viga. Fica 12, pilha 12. Não tem no mercado pra vender. Não, a 12 tem aquela. É 2A, 3A. É aquela do. Não fica nervoso, calma, cara. A pilha 12 é aquela do. É parece uma bateria, mini bateria. Ah, tá, 12 volts. Uma bateria de 12 volts. Mas onde é que vai botar no anel? É 1,5 volts aquilo, cara. Bota ali perto do bolso da calça, atrás. Não, aí dá choque ali. Aí o choque dá pra trás. O fio 7 polegadas vai lá atrás também. Imagina tu com o fio 7 por aqui. Eu não imagino, cara. É diferente. Vai daí, pode ter. Chegaram os Damião Facts. Opa! Tcharam! Na escola, os professores proibiam o Damião de chutar nas provas. Ele passava. Acertava todo. Chuck Norris é reserva do Leandro Damião. É, e fica bem quietinho. Cada jogo que fica sem marcar gol, o Damião faz consultas psiquiátricas por síndrome de abstinência. Damião ensinou o Minotauro a chutar. Boa, e o Anderson Silva. Também. Segundo os matemáticos futebolísticos, Damião certamente bate a meta dos 1000 gols. Ainda esse ano, antes do Natal. Quem mandou foi o Leonardo Medeiros. Pede pra mandar um abraço pra Cami, pra Débora e pro Tony. E um... Tchê! Pro Anderson e um... Pode ficar tranquilo. Tu bebeu, Almir? Tu bebeu, Almir? Almir? Não. Vou negar. Cara, mandar um abraço pro Damião, que tá de folga e certamente nos ouvindo, né? Não, tá na seleção. Ah, gente. O Damião tá na seleção, mas é verdade, lá, cara. Mas tá ouvindo Londres. Pelo iPhone, né? O aplicativo. Tá em Córdoba. Claro, aplicativo da Atlântida. Bem, aí o novo aplicativo da Atlântida pro seu iPhone. Um troço bem impressionante. Melhor que esse, né? Inesperado. É, tudo vem pra melhorar, né? Que bom. O Damião tem o carro do Calheiros e um iPhone 3GS. Demais. Sério? Damião não existe. Tá certo, Damião. Não, cara. Tá errado. Tá certo, Damião. Deixa o Damião, cara. Tá errado. Tinha que ter uma SUV com uns rodão, uma solzinha. Que isso? Que o Damião, ele tá bem. Um iPhone 5, ele ainda se comporta como centroavante de várzea. Por isso que ele tá bem. É um cavalo, Damião, cara. É um cavalo. Imagina ele nesse campinhos aí, tá? Os caras entrando, dando porrada. Ele nem sente quando vê esses caras aí. A gente dedicou, por causa dele ter dedicado o ACDC pra gente no Fantástico do último domingo, a gente dedicou com meia hora de bola nas costas, só falando do Damião e babando o ovo dele. E um monte de gremistas e colorados ligaram depois do segundo Deixou bloco. Deixou um pouquinho pra eu dar uma babada também? Incrível, claro. O cara é um ser humano diferenciado. Inclusive o primo do Rossato, que é fisioterapeuta do Internacional, e disse, ó, meu, não conheci um outro jogador assim tão simples, tão humilde. Que beleza, né? Parabéns pro Damião e pra família dele, né? Especialmente pro seu bigode, é isso. Boa. Aí. Que fez o guri, né, cara? 6:29 classificados! É clá, classificados do Pretinho. Preciso vender uma farmácia urgentemente. O motivo é a mudança de cidade. A farmácia tem só 2 anos, é montada com câmeras de segurança, computadores computadores com tela de LCD, alarme, balança, móveis modernos e impecáveis. Possui 45 metros quadrados, bem, mas é uma boa farmácia. Encontra-se no bairro Campeche, em Floripa. Ele tá pedindo 90 mil reais com o estoque de mercadorias. Vale a pena. Lá o pessoal toma muito remédio no Campeche. É, né, Almir? Muito remédio. Estão precisando, sempre estão precisando de remédio. Por que será? Vende muito colírio. Nessa ah, é? Muito colírio. Que bom, cara. Vendo Farma 2011. Maresia, muito vento. Arroba Hotmail. Areia no olho, né? Areia no olho lá no Campeche, né? Vendo Farma 2011, arroba hotmail.com. Outro aqui, ó. Por motivos familiares, vendo sítio com casa em construção. Ótima infraestrutura, árvores frutíferas, ótimo para a criação de animais, bem localizado, perto de linha do ônibus, supermercado, excelente local para moradia ou lazer. Localizada em Nova Santa Rita, bairro Califórnia 2, 80 mil reais, contatos pelo vendocitiocalifornia@yahoo.com.br. vendocitiocalifornia@yahoo.com.br. Gente, é o revolucionário The Time Machine One Hour Advanced. Como? The Time of Machine. Tá, time, não é Time of Machine, é Time Machine. Tu queres mudar o nome do produto agora? Gostaria. Ao vivo, na frente das visitas. Ele é teu sócio. Mas eu sou, eu posso. Ah, mas já foi feita toda a adesivagem da máquina. Já toda a história da Carriza a gente já adesivou. Tá. The Time of Machine One Hour Advanced Enterprise. Tá correto, pô. Obrigado, Joel. Obrigado, Joel. Então tá bom. Durante séculos, tens uma música de ficção científica? Vamos procurar aqui. Tipo 2001, Céia no Espaço. Qual? 2001, Céia no Espaço. 2001, Céia no Espaço. A coisa mais próxima de espaço que tem aqui é Space Cowboy. Não, alguma coisa assim, mas que fã. Pink Floyd, Pink Floyd, Money do Pink Floyd. Essa é da Olimpíadas, meu velho. Bom, música da Olimpíadas demais. Então pode ter sido sim, hein, meu. Nós trabalhamos numa rádio. Vai assim mesmo, né? Esse aqui, não, não, colabora com amigo, uma né? Uma música. Silêncio. Durante séculos. Boa. Sem risada, por favor. Durante séculos, os cientistas tentaram, sem sucesso, criar a máquina do tempo, gente. Almir Ketim anuncia hoje para todo o planeta Terra, nós conseguimos. O sistema ainda está em experimento, mas já conseguimos fazer com que você... Tem um sapo aqui. Entrou um sapo. Desculpa, é só matar. Pisa nele ali, Davi. Isso, filho da... Não, esse não, cara. Isso. Já pensou você entrar no The Time of Machine One Hour Advanced Enterprise? Não, esse é o tempo passando. Quando acabar o meu aqui, tu bota o seu. Parece da Disney, pô. Parece que eu tô no programa do Bozo. Gente, é como já disse aquele famoso cantor de jazz que pisou na lua, o Neil Armstrong. Pequeno passo para grande humanidade. Grandes pessoas um dia vão correr. Foi o que ele disse. At the time of machine, one hour advanced, funciona assim. Você entra na máquina e ela te envia uma hora à frente do seu tempo. Você entra na máquina e ela te envia uma hora à frente do seu tempo. E faz isso em exatos 60 minutos. Ah, mas e qual é a vantagem, Almir? A vantagem é que você viaja no tempo. Pra frente, futuro. Mas em tempo real tu não viaja nada, Almir. Tu perde uma hora dentro da máquina, não perde, cara. Tu ganhas uma hora. Imagina, o quê dentro da máquina, por exemplo, tu tá dentro da máquina. A Mega Sena vai ser sorteada daqui a uma hora. Tá, e aí? Entras dentro da máquina. Daqui a uma hora foi sorteada a Mega Sena. Espera 60 minutos, você já está uma hora à frente. Certo, mas teve que esperar só uma hora, Almir. Vê qual foi o sorteio. E joga os mesmos números. Gente. Almir, não, cara. É ou não é? Coitadinho. Sensacional, gente. Muito bom, amigo. Ai, Almir, acho que não vai dar certo. A ciência tem muito que evoluir, mas aqui na Almir que tem, ela já chegou. Aqui na Almir que de um futuro já começou. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Ai, ai. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Não pode dizer isso a um segundo de entrar no ar, cara. Tamo de volta. volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, pra Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas. 20 minutos pra 7. Fala, doutor Alceu. Doutor Pedro. Ô, doutor Alceu, tá melhorzinho, doutor Alceu? Eu tô, doutor Alceu ficou chateado, ficou deprimido pela passagem do seu aniversário. Doutor Alceu está envelhecendo. Isso é da vida, doutor. Está ficando mais maduro. É verdade. Também. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Barcelona empatou, doutor Peter. O Barcelona não é mais aqui. Barcelona teve 94% da posse de bola. Impressionante. Sabe, empatou com o Milan, 2-2. É irritante ver o Barcelona jogar, que é o seguinte, até tu torce futebol legal, só que daqui a pouco vira uma coisa patética. Patético. Porque o outro time não pega na bola. Não, eu imagino outro time, como deve ser chato jogar no Barcelona, porque tu não joga a bola. É, isso aí. Só fica correndo pra lá. Não, quem já jogou bola alguma vez na vida, pegou um time que é muito melhor que tu tá jogando. É muito ruim a sensação. Eu nunca. Sabe? Nunca peguei um time melhor que o meu. E aí hoje foi assim, só que o Barcelona hoje optou por não fazer gol. Ele tocou, não fez gol. E aí o Barcelona, aí o Milan no último minuto do jogo fez um gol de cabeça com o Thiago Silva. O Tinga que disse, né? É, mas pô, a gente tentava bater neles e não também conseguia. É. Tinga disse. O Chelsea ganhou de 2-0 do Bayern. E aí eu vejo os outros times, aí eu vi os gols dos outros jogos, né, do Chelsea, os caras tudo vibrando assim. Não precisa mais vibrar, né? Porque na verdade quem vai ganhar vai ser o Barcelona. Pra chegar no final, vai não, 2-2 no Camp Nou não é um bom resultado pro Barcelona. Não, mas vai ganhar o campeonato igual. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar. Ah, peraí. Camp Nou não é. Não é assim. O Camp Nou. E hoje tem o Criciúma na Série B. O Tigre vai pegar o Vila Nova, hein, Criciúma? No Heriberto Wilson. Jogaço de bola. Tá todo mundo indo lá, doutor Pedro, ouvindo o Pretinho. É verdade, obrigado pela audiência aí, galera. É, exatamente. Era isso, doutor Alceu. Tá bem, doutor Alceu. Então eu vou aproveitar a sua rabeta aqui pra lhe sugerir. O senhor que tá procurando um computador com a sua cara. Deus me livre. Com a sua cara é ruim, doutor Alceu. Só a Dell tem notebooks e desktops com muito a ver com você. Que mais combinam com você. Você escolhe tudo, a memória, o espaço e até o design da sua máquina. E o melhor, sem sair de casa. Você compra no Dell, com dois L's, Dell.com.br e recebe na porta da sua baiuca. Além da melhor tecnologia, no site da Dell, você também encontra as melhores ofertas em acessórios, são HDs externos, impressoras, mochilas e muito mais. E você paga tudo em até 10 vezes sem juros. Acesse o site Dell, com dois L's, Dell.com.br e confira a oferta do notebook Inspiron 14 com 500 GB de HD e o Windows 7. É o seu PC simplificado a partir de 10 vezes de R$149,90. Anote aí, Dell.com.br, Dell com dois L's. Boa! Do seu jeito! A gente brinca um pouco aqui porque tem um vídeo no YouTube que alguém fez uma montagem com o professor Rui Carlos Otto lendo um merchan da Dell. Ah, é? Que é muito representativo pro momento de mudança na lógica digital que a gente vive. Que é isso, legal, rapaz? Censura, é. Censura! Não é! Vou falar, no professor, viu? Parou, te deu mal. Censura. E aí? Não, e aí ele se complica um pouco pra fazer o merchandising da Dell. Porque, enfim, tem termos, tem estrangeirismos, certo. Tem termos novos, uh-huh, né? Tem o Windows Spiron 12. 14, né? 14, vai. 500 GB. Ele se complica um pouco e fica um vídeo muito engraçado. Eu acho, assim, que se eu fosse lá da Dell, eu investiria nesse marketing. Muito boa a ideia. É um cara. Viral pronto, assim, perfeito, pra Dell. Perfeito, Pianja. Muito engraçado. Humildemente, tu sugeriria a Dell, obviamente. Exatamente. Mas muito boa ideia. O professor é o professor. Né? O mestre dos mestres, mas é um vídeo que representa bem essa mudança de paradigmas sociais. Sabe que esses dias eu tava falando sobre futebol com meu filho de 7 anos e eu comentei do professor Rui Carlos Oster, me perguntei, sabe quem é o professor Rui, né, filho? Ele, sei, eu escuto ele no rádio. Cara, olha legal, só, hein, 7 anos, cara, e é uma geração que já sabe da existência do professor Rui. Quantas Copas do Mundo tem o Rui Carlos? 12. 12 Copas do mundo, cara. Cobertura. Eu vi uma fotinha uma vez das antigas. Uma preto e branco, tá o Lauro Quadros, o Rui Carlos Osterman com os oclão, styles, os terninhos nas antigas. É, eu contei pra vocês que aquilo era mundo, cara. Eu tava em Binsberg, na Alemanha. Que era uma cidadezinha bem afastada, assim, tal. E eu tava com o professor, a gente tava com a turma lá do jornal. com o professor e tal, e era um lugar assim que não, na, a seleção não tava lá. Ah, oh, que né? lugar. E aí nós estávamos caminhando por um calçadão lá de Binsberg, e tinha uns, uns nordestinos. Davi, cadê o texto? Tinha um grupo de nordestinos sentado num bar assim, e nós caminhando ali conversando, e de repente a gente ouviu os caras falando assim, olha lá. É o professor Rui Carlos Osterman, comentarista lá do Sul. Olha, e aí nós olhamos pro professor e o professor olhou pra nós e disse assim: e vocês ainda me tratam com naturalidade. Muito bom, hein, cara? Tu errou o nome do repórter, é isso? Vale um abraço também, né? Léo Sabalavino faz a mesma coisa, só que trabalha pra Rádio Gaúcha, em claro. Brasília. Isso. Quem fez a escola da Falcatrua na Desivagem. Quem fez a história. Quem fez a história. Não é possível, peraí, cara. Pô, oh, querido, é a máquina censura. Do tempo. Fala no é cara da RBS e dá censura. Aí, cara, que isso, velho. Quem fez a matéria sobre a Desivagem da Carris foi o Daniel Escola. Muito bom. Que é nosso ouvinte, então um beijo carinhoso, Daniel Escola, e parabéns pelo trabalho. Boa, certo? Boa. Parabéns obrigado. Mesmo, Daniel. E aí, irmão, quem tá aqui? De mim. O que é, meu? Meu parabéns pro Daniel. E aí, Joel? E de mim, quem tá aqui? É o Joel. Smic rindo de Break Lingua of the Joel. Is the Crepe Gris. Que é, Joel? Que é? Tu bebeu, Joel? I don't have to negate to you. I don't have to negate to you. I don't have to negate for you. The Trabalíngua of the Boys to Joel. Trabalíngua do Joel. Trabalíngua do Joel. Bicho, que loucura aqui no Caldeirão. Tá recebendo, bicho. O Marco Fonseca também. Demais, meu velho. Tá aqui também, meu velho. Demais, meu velho. Demais. Meu velho, vamos fazer então. Eu vou passar tudo de capô então, de Trabalíngua. Ele vai fazer, não faz? Não, faz tu, Joel. Faz tu. E me? Não, tu uma frase, capazinho uma frase. Não. Vai complicar. A mesma frase, vamos ver. Aí é Rev do Pireitense. Vai, meu. É pago pra isso. Lagatinha, lagatista. Bem pago. Lagatinha. Uma frase. Só no dia que a sua tia chama de lagatista de lagatinha. E acabou. Eu me perdi aqui. Não, pô. Vai no Joel. Vai no Joel. Cinco bica, cinco pipa, cinco bomba. Tira a boca da bica, bota na boca da bomba. Como é que é, Joel? É diferente. Cinco agora, bica. Cinco bicas. Cinco pipa. Cinco pipas. Cinco bombas. Cinco bombas. Tira a boca da bica, bota na boca da bomba. É um negócio... É, meio surreal, né? E de surrealismo tudo é mais mesmo. Ah, agora fala isso aí com o Capuzinho, vai. Cinco bica, cinco pica. Cinco bomba, tira a boca da bica e bota na boca da bomba. Meu velho. Esse cara pode se complicar com esse negócio. Vai dar problema mental, meu. Eu já me compliquei, Davi, duas vezes. Bota a boca na bica. Tá com sede, bota a boca na bica. Toma água da bica. Da bica. Bote a bota no bote, tire o pote do bote. Essa é mais simples. Bote a bota no bote, tire o pote do bote. Que isso? Amir. Amém. Que isso, meu velho? É a máquina do tempo. Sim, olha, isso aí, esse aí é o futuro nós em tempo real. Nós já estamos real. No discorama, no fim do discorama, gente. É, vocês não perceberam. Parabéns, homem. Mas nós já vencemos a Voz do Brasil. Já viajamos. Já estamos na Voz do Brasil. Já passou a Voz do Brasil, já vou ganhar multa porque não transmitiu a Voz do Brasil. Vai vir o próprio presidente aqui, vai nos matar. Eu sei o que vai acontecer no futuro. A Betânia vai encerrar o programa. E de Betânia! De Betânia, os caras preparam a internet, assim. E vai ter um especial do Roberto Carlos no final do ano, hein? Exatamente, final! Tá aí, pra acabar, Joel. Quem é paca, cara, compra! Paca, cara, pagará! Como é? Quem é paca, cara... É que não tem como entender, pô! É trava-língua! Não tem lógica! Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Tá, quem a paca cara compra, tá, paca cara tá, pagará. Dá pra entender. Okay. Cara, pra entender. É de caro. Agora, meu velho, 18,50 demais, meu velho. Olha só. Quem a paca para compra, paca cara pagará, meu velho. É rapidinho assim, meu velho, é demais. Não, tá errado, cara. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. É que, assim... Tá pilhado, hein? É paca cara, entendeu? É. É uma paca, paca cara. É cara. É a paca é cara. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Boa, aí boa. Vocês sabem qual carro que o Capu dirige? Dirige? Não, cara. Empilhadeira. Hã? Empilhadeira? Empilhadeira, meu velho. Empilhadeira, meu velho. Demais. A empilhadeira, meu velho. Grande Capuzinho. Uma piada. Piada do Bote. Apoio. Materiais de construção Van Andaime, pra vencer o desafio da sua obra. Meu Deus. Gilmar Neves manda pra gente a piada: três chineses foram assaltar um banco. Qual seria o nome desses três ladrões? Fugiram na Kombi. Assaltaram o banco. Roubaram o banco. Quase isso. Era o mataram o caixa, o roubaram os nick E o fugiram na Kombi. Roubaram o Jeep. E aí, quando a gente imita o japonesinha, sempre assim, né? Eles falam assim. É meio grande. Eles falam, cara. É meio dura. Essa é meio cabezinha, né, velho? Cabezinha é japonesinha. Acho que eu sou chinesinha também. Quer saber de uma foto do programa? Tá falando que eu não tô me caminhando. Não. Vai, Pianja. Eu tô uma pedacinha brincando com a puca. O cara, eu não consigo fazer. Uma esposa. Quem sabe alguém manda um vídeo aí pra gente para o atlético.com. Isso, velho, demais. A esposa se despede do marido, o marido tá viajando, vai cobrir a Copa do Mundo. Feito! E aí o marido viajando, a esposa... Quem de nós aqui já cobriu Copa do Mundo? Eu já cobri. Davi? Eu espero cobrir a próxima. E Potter? Nunca cobri. Já cobrimos mesmo nível, Copa do Mundo. Já cobrimos eliminatórias, né, Amaral? Mas eu prometo pra vocês. Eliminatórias já cobrimos. É uma Copa do Mundo. Prometo pra vocês que... É Copa do Mundo. A próxima Copa, pretinho inteiro vai trabalhar. Vai trabalhar. Boa, Potter. Obrigado, cara. Prometo. Promete. Tá, e aí, Pianja? A esposa se despedindo do marido, pede, meu amor, não se esqueça de mandar notícias todas as semanas, pelo amor de Deus. Boa, se despedindo, o marido indo embora. E o marido, você prefere carta ou telegrama? E a mulher responde, cheque. É o André Carvalho de Pelotas. E diz pro Pianjas avisar a próxima vez que ele vir pra Pelotas, pra gente se preparar a recepção que ele merece. Boa, isso. Opa. Aí. Vamos colocar todos os heterossexuais num K. E esperar ele na entrada da cidade. André Carvalho, de 20 anos de Pelotas. Olha só, por falar nisso, por falar em Pelotas, o nosso ouvinte Ronaldo Mena. Tô passando aqui pra divulgar pra essa imensa audiência qualificada que o Hemocentro de Pelotas precisa de doadores de todos os tipos de sangue, em especial o tipo O negativo. Eu tô doando O. Meu pai precisa de 3 doadores deste tipo sanguíneo e está complicado, pois ele precisa fazer uma cirurgia e não tem sangue no Hemocentro. Ficamos eternamente gratos pela ajuda. O nome do meu pai é Anésio Ribeiro de Almeida e precisa de 3 doadores de sangue tipo O negativo. O seu Anésio, no Hemocentro de Pelotas. Tenho certeza que nossa audiência de Pelotas da Zona Sul vai nos atender neste momento aqui. Ronaldo Mena mandou pra gente boa sorte pra tu e pro pai aí, irmão. Tamo junto. Vai daí, Davizinho. Amiga que apanha do namorado. É amiga do Pedro Henrique Albuquerque. Que baixaria, né, cara? Apanhado do namorado. Ele começa dizendo que gosta muito, que isso, sobretudo, cara, do Almir e do Joel Santana, viu? Quem perguntou? Que isso, amigo? Pô, meu, o cara gosta de ti, Pedro, humor, cara. O problema é dele, querido. O Pedro tem uma colega de trabalho que é linda, inteligente, charmosa, companhia agradável. E um detalhe que nunca tinha ouvido um cara descrever uma mulher: estudada. Estudada. É. Pois bem. Ah, muita gente já estudou ela. Ela namorou e chegou a morar com um cara por uns 10 anos. E o Taura a tratava mal, verbal e fisicamente. Boa. Batendo nela seguidamente e humilhando-a na frente dos que outros. Que isso, cara. Esse cara não merece. A bater até vai, mas humilhar na frente dos amigos... Não. Para aí. Ficou um ano longe do cara, arrumou um emprego bom, mudou-se de cidade. Mas eis que se sentiu carente e foi procurar o cara de novo. Burra! Para! É burra! Ela tinha até processado o lacaio, diz o cara, usando a lei Maria da Penha frente ao juiz, e o cara foi condenado a serviços comunitários e tudo mais. E daí, depois de tudo isso, foi procurar o cara de novo. Amor de cinta é o que Freud explica. Freud explica. E aí ele diz o seguinte: tchê, é bom demais ser homem. Ah. A gente pode pintar e bordar umas loucas e elas ainda relevam. Isso tudo. Não é verdade, depende da louca. Essa cara. Mulher depende da mulher. É que essa depende aí, do tipo essa de mulher. É fraca. Tem mulher que gosta. Você, né? É fraca. Eu nunca contei uma mulher que gosta de apanhar. Não? Que tu, mas também nunca bati também, né? Nunca bati. Nenhuma mulher. Tem amigo meu que apanhou uma mulher ali na Farrapos. Eu tinha um amigo. Eu tenho um amigo. Ele não pode mais, cara. Não pode. Não, eu contei pra vocês aqui, meu amigo, que apanhava da mulher e gostava, né? Eu gostava. Gostava de apanhar da mulher, cara? É, não é que ele gostasse. É que ele cada vez que ele apanhava, ele ficava mais... Cara, acho que pior que apanhar do marido é apanhar da mulher, né, cara? Sabe o que aconteceu assim, ó? A primeira vez... A primeira vez ele fez alguma coisa, ela foi lá e deu um beliscão nele. E aí ele baixou a crista. Né? Ai, exatamente. Aí a segunda ela deu uma porrada, né? Aí ele baixou a crista. Até, e aí ele tratava ela bem quando ela batia nele. Quando ela tá dando de mão fechada. Se bater de novo, vai ter volta. Começou a bater de mão fechada. Um dia o cara bateu lá em casa. Pronto! Né? E. Bateu lá em casa, cara, com com sangrando, cara. Tá louco, um super cara. É, tomou um cruzado. Nós fomos pra um bar. A mulher tinha... era gorda? Não, não era. Mulher gorda que é pequenininha. E, não e, é só gorda que e ela, e ela. Eu peguei uma gorda uma vez que me batia. Não, nós fomos pra um bar na Cristóvão Colombo na época. Tinha umas vizinhas na rua. Né? E ele chorava. Debruçado no meu ombro, que eu pensei, ridículo, pô, Cássio, vamos pensar que são dois gays aqui, o cara chorando. Perigava apanhar os dois, porque agora é moda bater em gay na rua, né? Os caras adoram bater em gay na rua. Em turminha, né? Em turminha. Vai sozinho com gay, sozinho, é um cagalhão. É. O meu amigo cagalhão. Que apanhou da namorada chamou Otávio, né? Ele... Mas é o nome do Otávio, cara? Sim, ele... Mas pra que nome não? Pra ele que tinha ele dizia... uma namorada que a não era... era muito boa. Que não era bem mulher, mas eles passavam um Réveillon... Era travesti? Com a mulher do... Não pode mais. Não leu com a namorada e os filhos de mão dada e tal, e aí traiu... A namorada e apanhou feio, quebrou tudo, quebrou a casa dele toda e tal. Foi horrível, Otávio. Otávio, mas era uma namorada robusta, digamos robusta, assim. Robusta, que sabe brigar. Sabe brigar. De rua. É. Como é que era o nome da namorada? É, não, não vem ao caso. Juarez. Mas um cara, um jogador da dupla Grenal, certa feita. Do Inter ou do Grêmio? Jogou nos dois, tá? Levou uma namorada para um... Anos 80, 90 ou 2000? Levou a namorada para um lugar... Para o clube de ele jogava na Europa. Baixista. E ela descobrindo certa infidelidade dele, digamos dele, né? Quebrou todo o apartamento. Ai, ai, ai. É, foi um horror. Que enfim, enfim. Que feio. Tá bem, querido. Era isso. Tá na hora de chamar a Maria Bethânia. Bethânia! Quem me chamou? Eu te chamei, Bethânia. Chega aí pra gente encaminhar uma noite cheia de energia, cheia de alegria. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora, Maria Bethânia declamando o seu salmo. Eu não tenho salmo. Como não tem salmo, cara? Então errei canta. Sim. Errei sim. Pega os do Cid aí embaixo. O que tu vai fazer, então? Errei sim. Manchei teu nome sem script. Mas foste tu mesmo culpado. Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia. Ah, sempre o da vida, mas com a tua companhia. Que dueto, agora dividindo o mesmo microfone. Vamos lá, que bonito. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prendem por toda a vida. O amor de uma mulher, as joias que me davas não tinham nenhum valor. Se o mais caro me negavas, que era todo do teu amor. Sabe o que é mais legal disso? Vocês dois se olhando no olho, coisa mais linda isso, cara. Mas se existe ainda quem possa me condenar, que vem agora a primeira pedra a tirar. Errei. Muito bonito, hein? Muito bonito. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Vamos beber agora. Voltaremos amanhã às 13 horas. Esteja conosco mais uma vez. Pra quem fica ouvindo Atlântida pela internet, tem o Discorama pra viajar nos anos 70, 80 e 90. Você está ouvindo...